Cinecast Pipoca, do site ocinéfilos.com.br. Cinéfilos, começa agora mais um Cinecast Pipoca. Eu sou o Bruno Guter e aqui comigo neste programa estão Leonardo Carnelos. Olá, cinéfilos. Luciano Vieira. Não tão detalhista quanto os planos desse filme. E Bruno Costa. Eu sempre quis ser um baterista, senhor Bruno Guter. Frustrado. Mentira, eu sempre quis ser um guitarrista, mentira. Pois é, ouvintes, como vocês perceberam pelas dicas do Bruno Costa, a edição de hoje será sobre Whiplash, o filme que ainda está em cartaz. Portanto, é possível que vocês sofram pequenos spoilers, mas nada que vá estragar a grandeza do filme quando vocês forem assistir no cinema. Mas antes desse nosso papo, por favor, fiquem com os recados de nossos parceiros e patrocinadores. Mas já voltamos. Tem a ver com a música do Metallica, não, né? Este programa é um oferecimento de Supernovo. O melhor do entretenimento pop nerd você acha em supernovo.net. Fiction Corporation. As melhores camisas e estampas estão em fictioncorporation.com.br. Internet. Desenvolvimento web com qualidade e confiança. Acesse internet.com.br. E este programa tem o apoio da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, há 10 anos, pensando e fazendo cinema no Brasil. This place is nice. I really like the music that they play. Bob Ellis on the drums. I'm part of Schaefer's top jazz orchestra. It's the best music school in the country. The key is to just relax. Don't worry about the numbers. Don't worry about what the other guys are thinking. You're here for a reason. Have fun. 5, 6, and. I want to be great. And you're not. We got Buddy Rich here. Little trouble there. You're rushing. Here we go. 5, 6, and. Bom, pra começar esse Cinecast Pipoca, eu gostaria que o Leonardo Carnelos explicasse por que que ele tanto queria falar desse filme por aqui, que acabou empurrando Hobbit pro lado, empurrou todos os outros filmes em cartaz também. Por que, Leonardo? Diga aí. Hobbit? Então, cara, eu assisti esse filme no cinema, na sua pré-estreia, e eu saí relativamente empolgado do cinema. Por isso que eu sugeri este filme, né? Acho que a última vez que eu me senti assim foi saindo do filme Gravidade. Olha que legal. Então foi basicamente por isso. Então foi uma ótima experiência, né? Filme tão diferente. Pois é a beleza do cinema, né, Bruno Costa? É verdade. Filmes diferentes, mas com o mesmo poder de provocar uma epifania, uma catarse. Olha, verdade. Excelente, excelente. Então, Luciano, você que assistiu o filme também, por favor, diga pros ouvintes aí do Cinecast qual é a sinopse do Whiplash. Verdade seja dita, eu assisti esse filme duas vezes, cara. E não foi... Aliás, eu gostei muito desse filme, mas assisti a primeira sem legenda e a segunda vez a sinopse que eu lerei fez todo sentido porque eu entendi o que os atores estavam falando. Meu inglês é de Duolingo, então tá explicado. Vamos lá. Andrew Dillman tem 19 anos e sonha em ser o melhor baterista de jazz de sua geração. Seu objetivo é tocar na jazz band liderada por Terrence Fletcher, um professor rigoroso e um tanto quanto exigente. Exigente talvez seja até um elogio para ele, porque sim. Ele é bem rigoroso mesmo. Sim. Quase um sargento. Houve uma crítica no jornal Estado de São Paulo que dizia que esse filme é a música militarizada, cara. E é uma ideia bem interessante para ser refletida e eventualmente discutida nesse episódio. Eu concordo. Eu diria até que o começo do filme reforça muito essa ideia. Eu tava ouvindo até uma entrevista com o diretor do filme, em que ele fala um pouquinho, ele fala rapidamente sobre isso, mas ele fala essa coisa da ideia militar, digamos, que ele queria que essa sonoridade tivesse. E muito do começo do filme, a solidão, por exemplo, né, a questão da própria bateria, parecer uma bateria até meio militarizada, se a gente for parar para pensar, enfim. E o próprio Traveling aproximando o personagem, e aí você tem contato visual com o personagem conforme a música dele vai avançando, né, conforme ele vai tocando mais rápido a sua bateria. Eu acho tudo isso muito legal, até para um personagem que fala que tem problemas de contato visual, né? Você conseguir ter contato visual com ele melhor, obviamente, porque a gente está tratando de uma profundidade de campo bem elevada até, é um corredor bem profundo, você consegue ver o personagem lá no fundo desse corredor. Então é interessante já partir dessa ideia, né? Já partir desse isolamento, já partir da militarização que o Luciano está colocando, refletida na própria música, refletida visualmente no seu contato com a personagem, né? Essa disciplina imposta aos treinamento militar é bem marcante na nossa mente, né? Mas eu acho que o que a gente vê realmente é uma disciplina extrema. Eu até gostaria de puxar um outro filme do ano passado, que é o Último Concerto, A Late Quartet. Recomendo fortemente, excelente atuação do falecido Philip Seymour Hoffman. É, a gente tem um quarteto extremamente de alto nível e o primeiro violino comenta que, para uma aspirante, né? Você tem certeza que você quer seguir essa vida? Você tem noção que você vai treinar 3 meses seguidos, 12 horas por dia, pra você melhorar uma passagenzinha de um concerto pra você, na hora H, fazer aquilo perfeito, né? Então, assim, tanto o esporte, como na área militar, quanto na música, a gente tem o ponto comum é essa disciplina, né? É como o subtítulo do filme fala, né? Essa busca da perfeição, né? Uhum. Interessante também iniciar essa conversa, infelizmente é limitada por spoilers, porque há muitos detalhes interessantes que serão limados pela nossa consciência e respeito a você, ouvinte, que ainda não assistiu. Mas que deve ir assistir, por favor. Sim, inclusive em função do que diremos aqui, olha que presunção, há também uma falsa ou uma angústia de quem assistiu o filme, talvez relacionada com os próprios atores, em associar a história com outras histórias cinematográficas, como a gente está enveredando por esse caminho, ou a outras histórias de vida, ou rotular o filme como pressão, perseverança, autoajuda, enfim. Mas há de se lembrar que já no começo, primeira cena que o Bruno descreveu, não se pensa a condição, por exemplo, militar, advinda do professor, do ator coadjuvante, mas ela também se manifesta, e talvez num nível bem maior, em função do tutorado, do aluno, do protagonista. E aí a gente, percebendo esse detalhe, não muito comum para muitas pessoas, a gente foge dessa armadilha, dessa arapuca de dizer que é um regime militarizado, que tem um algoz e uma vítima, que tem um sofredor em função de quem o faz sofrer. Não é bem por aí. Cuidado com essa leitura. Eu acho que o sentido militar que a gente está conversando aqui, pelo menos no meu entendimento do filme, é pela forma extrema ao qual se persegue essa perfeição, no sentido de uma pressão psicológica, até física, enfim. Ou uma disciplina mútua. Exato, que é muito realmente de filmes com essa temática militar. Pelo menos eu estou colocando no campo fílmico, porque obviamente eu não conheço a realidade militar para falar com plena convicção. Então eu estou colocando no campo fílmico. Então, se a gente traça esse paralelo, eles realmente se conversam muito. E o próprio personagem, o próprio protagonista, num determinado ponto, ele mesmo se coloca isso. Ele fala, eu não vou contar a cena, obviamente, pra não dar spoiler, mas ele fala assim: ué, mas o que ele fez? Ele não fez nada, entendeu? E vocês querem que eu faça uma coisa contra ele, sendo que ele não fez absolutamente nada. Na cabeça do protagonista era isso. Como o Luciano falou, ele tinha certeza das convicções com relação a se tornar algo diferente, a se tornar um excepcional. E para se tornar um excepcional, ele sabia que ele precisava treinar, ele sabia que ele precisava abrir mão de muita coisa, tanto é que ele até termina um namoro, isso não é spoiler, porque logo no começo do filme, ele termina um namoro em função disso, ele nem começa, basicamente, um relacionamento, porque ele mesmo diz, olha, eu já sei onde isso vai dar, eu preciso treinar muitas e muitas horas, você vai pedir pra que eu venha pra cá te ver, te dê atenção, eu não vou conseguir, porque eu só vou pensar na música, então eu prefiro terminar as coisas agora. Então ele tinha consciência disso, na minha visão, pelo menos, é bem claro isso do filme. A gente não tá tratando aqui de uma vítima e de um, como é que eu posso dizer, dizer. De um explorado de um explorador. Exato, Bruno, exato. Ele sabia a regra do jogo, inclusive quando ele entra na sala pra primeira exposição dele, né? Pra primeira vez que ele vai tocar na bateria com o Fletcher. Ele vê o que acontece com um dos colegas de sala. Ele já sabia que o cara seguia por aquela linha. Pelo menos é claro pra mim isso. Eu concordo plenamente. Eu acho que no começo do filme a gente ainda tem uma pequena simpatia pelo Andrew, né? A gente tem uma identificação ali de um cara esforçado e tal, né? Mas com o passar do tempo, você bem mencionou como ele age com a namorada, acho que como ele age com os familiares, né? Tem uma cena familiar também bem forte. Sim. Tem como ele lida com... Ele não tem amigos ali entre os colegas de bando, né? Com o passar do filme, você vai perdendo essa identificação e você vai ver que, peraí, esse cara, ele quer exatamente que façam com ele o que o Fletcher tá fazendo, né? Exatamente. Ele é uma pessoa extremamente egoísta. Tem uma cena onde o Andrew finalmente consegue alcançar a titularidade lá na banda do professor Fletcher, e num jantar em família, ele acaba achacando todo mundo ali à volta, né, menosprezando lá as conquistas de todos, pra mostrar dele. Porque as pessoas estavam levando, o cara que joga futebol americano, ele é importante, o outro vai estudar pra ONU, enfim. As pessoas ali naquela mesa não consideram tão importante música quanto os outros feitos. Ele se irrita com isso e quer atenção. A impressão que eu tenho é que o Andrew, ele é aquele tipo de artista que quer os holofotes, ele precisa de público, ele quer dar sempre espetáculo. E é por isso que ele faz aquela cena toda na mesa, vira e mexe, ele acaba também arrumando espectadores pra si. A cena inicial do filme é isso, gente, porque ele estaria ali até mais tarde, porque ele queria chamar a atenção do professor, que todo mundo sabe que é o cara que é extremamente briguento. Então, por que que ele fica ali? Pra mostrar mesmo, pra dizer pro Fletcher que ele é um cara capaz. É um cara capaz. E não, acaba falhando, né? Ele acaba falhando. Isso que é interessante. Ele acaba conquistando a confiança do Fletcher mais à frente no filme. E aí, percebam, nesse início de conversa, que basicamente, ainda que exista outros personagens, basicamente a história gira em torno de duas figuras. Claro, claro, perfeito. O aluno, o aprendiz, e o professor, o mestre. Se você pegar essa dualidade e transcender aí a outros filmes, inclusive de natureza oriental, você já tem uma ideia de como se dará esse treinamento, inclusive essa relação, no sentido de ganha e ganha, ainda que a metodologia não seja ortodoxa. É interessante que no momento adiante do filme, numa conversa que eles terão no bar, eles dizem isso, que os fins justificam os meios, e em função disso, o método bruto, rigoroso, é justificável. É interessante notar, não só nessa cena, mas nas vírgulas, nas entrelinhas da história contada até então, que os dois estão cientes disso. E essa relação de aprendizagem, de tutorado e tutor, se desenvolve meio que num acordo não materializado, não formalizado nesse sentido. E não é necessário, Luciano, porque como você até mesmo citou um dogma oriental, talvez, a gente pode trazer aí o Yin e Yang, porque ambos são a mesma coisa. Ambos são bons e maus ao mesmo tempo, mas a finalidade é a mesma. Ele, a todo momento, ele tenta educar à base do medo. Por quê? Porque ele consegue trazer o melhor da arte de cada um. E é por isso que também, a todo momento, ele cita aquela história onde Joe Jones, um grande baterista de jazz, atira um prato no Charlie Parker. E aí, poxa, essa história é repetida a exaustão no filme, mesmo que seja mentira. É um floreio que foi feito numa história mais ou menos real, que aconteceu na vida real, mas que é muito bem usada no filme, e com essa história o Fletcher, ele consegue mostrar pro seu pupilo, pro seu aluno, que só na base do medo, só na base da pressão que ele vai conseguir atingir o máximo da arte que ele tem dentro dele. Na versão do Fletcher, né, o Joe Jones quase decapitou o Charlie Parker, né, quando na verdade, né, a história real é que numa jam session, Charlie Parker errou o tom, né, estava fazendo seu solo e errou o tom, e aí os músicos, eles perceberam, um a um foram parando de tocar, só que o Charlie Parker tava entorpecido ali no solo dele e não percebeu. Aí Joe Jones pegou o prato e jogou no pé dele, né, e ele tomou um susto, e todo mundo, os músicos e quem estava no bar, deu risada, né. Aí a gente pode puxar aquele cinecast especial que vocês fizeram sobre biografias, versões baseadas em histórias reais, né. Poxa, olha só a história real como ela aconteceu, veja como ela foi modificada para fazer sentido, para reforçar uma uma ideia narrativa, né? No fundo, a versão do Fletcher em que Joe Jones quase decapita Charlie Parker e só por isso ele inventou o Bebop é perfeita. Ela é o resumo do que o Fletcher pensa. Não, a metodologia de ensino de música, é, né? Isso que é o mais interessante, porque o que o Fletcher faz é exatamente tomar pra si esse poder, essa autoridade que ele tem exercer em cima dos seus alunos. Os alunos sabem que o Fletcher é muito bom, independente de qualquer coisa, ele é talvez o melhor que eles possam ter enquanto professor naquele momento, e todos eles têm um sonho, óbvio, cada um deles quer ser um grande músico, eles se submetem a isso, e o Andrew, ele tem aquela fagulha, e eu acho que o Fletcher, ele percebe isso, e ele percebe isso logo no começo do filme, quando ele manda ele tocar, que é, se não me engano, é upswing, uma dobrada que ele fala, eu não sei o termo correto musical, mas ele pede para que ele acompanhe o ritmo, e cada vez mais rápido, isso é interessante porque depois até vai criar o ritmo do próprio filme, né? A montagem do filme se desenha acompanhando a música do filme, né? Musicalmente eles se casam, eles se narram, eles se falam, então isso é muito interessante, tudo é muito sincronizado, tudo é muito perfeito, a montagem combina muito com a música. Mas voltando pro Fletcher, ele pede pra que ele faça isso, e ali, naquele momento, o Fletcher, eu acho que ele percebe que ele pode estar diante de alguém que ele pode fazer virar esse Charlie Parker. É só a gente perceber como ele depois desenha os desafios pro Andrew, e porque ele cobra tanto do Andrew e não tanto da própria banda. Ele cobra sempre do baterista. Existe um momento do filme em que algo acontece de forma misteriosa, não é explicado, mas o Andrew ganha a chance de tocar uma determinada música. Então, a forma como o Fletcher trata ele condiz exatamente com essa história que ele conta, condiz exatamente com essa modificação na história que ele fez pra legitimar a forma como ele vai lidar com cada um dos seus alunos, né? Sim. Uhum. Talvez valha a pena mencionar, né, que o Whiplash, além de ser a música da Don Ellis Band, ela tem vários significados, né, e eu acho que o que melhor cabe na tradução aqui para o filme é o barulho da chicotada, né? Sim. É a volta do chicote, né, o Carnelos? O coice ali, o... É porque o chicote, ele tem dois movimentos, né? Você faz o movimento que é o plash, quando você bate, e tem a volta, né? Que é o whiplash, quando o chicote volta. E tem aquela batida no retorno. Entendi. O que é perfeito dentro da narrativa do filme, inclusive, né? Se a gente for pensar em termos de estrutura de roteiro, a gente tem o domínio do Fletcher, depois a gente tem essa quebra de domínio, e depois a gente tem exatamente essa volta que o Bruno falou. E é onde o Fletcher descobre ele enquanto artista. Ali é a que a gente define o novo Charlie Parker. Era uma possibilidade de a gente estar diante de um gênio. É interessante porque o Bruno falou e eu acho que é exatamente a volta do chicote. Me parece um nome, uma expressão muito melhor para definir a própria estrutura do roteiro desse filme. There are no two words in the English language more harmful than good job. Vale a pena a gente frisar que o Andrew, o personagem principal do filme, ele é um fã de um baterista muito famoso chamado Buddy Rich. A todo momento é citado como um gênio da música e etc. Realmente, ele era muito bom, mas o próprio Joe Jones, isso é minha opinião, tá? O próprio Joe Jones, que é usado como uma muleta no filme pra criar esse laço entre tutor e aprendiz, foi um cara muito mais importante, muito mais excepcional, muito mais técnico. Ah, cara, o que eu posso contribuir aí é que o Buddy Rich é um dos maiores virtuosos bateristas de jazz, né? Talvez o Joe Jones tenha ficado mais famoso e tal, né? Mas assim, quando a gente fala de virtuosismo, acho que Buddy Rich é o nome mais importante, né? Talvez pelos solos, né, que você diz. Sim. Influência grande pro Neil Peart aí, do Rush. Eu não sei se você sabe, existe um álbum do Buddy Rich chamado Monster, né? Que é inclusive famoso, eu acho que até aparece, se eu não me engano, uma no cartaz que tá pendurado em alguma parte do quarto dele, enfim. E nesse álbum, como você colocou, existe um virtuosismo assim absurdo, que é o que me parece que o Andrew tem. Ele tem essa capacidade. Inclusive, a versão Caravan de uma das músicas é a versão que o Buddy Rich tocava, né? Se você pegar e escutar a versão do Buddy Rich, a versão feita pelo Andrew, elas são similares. E nessa versão, que inclusive um dos pontos chaves do filme é o que define pra mim o personagem e define a afirmação dele enquanto diferenciado, enquanto virtuoso, que eu acho que é a palavra que o Léo utilizou e eu vou me apropriar dela aqui. Eu acho que é perfeito pra isso. E uma coisa que eu notei também, Léo, Bruno e Luciano, é que as versões de Whiplash utilizadas, elas são diferentes. A versão do Whiplash que toca no filme é uma versão com andamento mais rápido e mais suave do que a versão original, o que também faz muito sentido pela própria figura do Fletcher, se a gente for analisar. Ele é um cara que ele quer um andamento mais rápido, ele sempre pede mais velocidade, e a velocidade parece que tá na questão do desempenho, e o desempenho tá na questão do próprio virtuosismo também. Eu acho que essa é uma leitura que a gente pode fazer. Tem até uma brincadeira, né, que aqueles que não são bons o suficiente acabam tocando numa banda de rock, né? Enfim, eu acho isso muito engraçado. É uma coisa engraçada. E aí tem tudo a ver com o que o Léo falou. O que o Andrew procura, e eu acho que é esse virtuosismo. Não é a questão do público, não é a questão de satisfazer o outro. Eu acho que tem isso também. Mas eu acho que o principal é ele se isola nele mesmo. O Andrew, ele tá numa busca por quem ele é enquanto músico e por quem ele pode ser enquanto músico. E não em agradar público, em agradar irmão, em agradar família, em agradar pai. Ele tá aí buscando se definir. Eu acho que essa é a palavra. A grande busca do Andrew, dentro do filme todo, é se definir enquanto o artista que ele é. Custe o que custar, doa quem doer. Isso talvez sugira pro protagonista, pro Andrew, uma visão de dedicação plena, inclusive sobre-humana, mas também para outras pessoas que assistem este filme ou para alguns personagens dessa história, ele pode ser visto como ganancioso, antissocial ou eventualmente inescrupuloso, inclusive para os amigos, os colegas músicos. Inclusive, é interessante notar em outros músicos, né, que o virtuosismo, ele é uma característica mais introspectiva, realmente. Parece que você tá fazendo música para você mesmo, né? Uhum. Você tá testando seus próprios limites, né? Quando um cara não tão virtuosista, mas mais popular, né, ele consegue ter uma qualidade musical, mas agradar um público maior, digamos assim, né? Existem alguns casos em que o músico consegue fazer ambas as coisas, né, Leonardo? Eu vou citar, por exemplo, um guitarrista famoso, que é o Joe Satriani, que eu gosto muito, inclusive, ou o Steve Vai, enfim, são dois virtuosos, que conseguem fazer exatamente isso. Eles conseguem agradar um público maior, e um público não só que compreende a música deles, mas um público até que não compreende, mas gosta, e eles conseguem fazer música pra si próprio, o que eu acho fantástico. Eu acho uma grande virtude de quem é músico. Mas existem músicos que, e a maioria deles, dos virtuosos, caem exatamente no que o Léo falou. Eles parecem que estão fazendo música pra si mesmo, né? Independente do que o público compra ou não. Independente se o público gosta ou não, né? Mas mesmo os dois exemplos que você deu, Steve Vai e Joe Satriani, me parece que eles são mais virtuosos que um Eric Clapton, por exemplo. Sim, mas, muito mais. Mas o público do Eric Clapton é muito maior, né? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tá entrando numa área perigosa, porque o artista, ele não tem que fazer a sua arte para o público, ele tem que fazer a arte do jeito que ele acha que tem que ser feita. O público será sempre uma consequência, entendeu? Seja ele músico, seja ele um escultor, seja ele um pintor, um cineasta, ou o que quer que seja. Ele tem que fazer a obra dele visando sempre a arte, se ele de fato for um artista. É claro que existe indústria, existe comércio em tudo quanto é tipo de arte também. Sim. Então, por isso que no cinema existe o cinema comercial, o cinema que muita gente chama de enlatado, ou a própria música pop enlatada, e por aí vai. Então, acho que são coisas diferentes. A gente não pode confundir sempre público com a essência do artista. Na verdade, a voz do artista, a mensagem que ele quer passar com a obra dele. É, mas na verdade, acho que o que o Léo tá falando, Bruno, eu acho que é pertinente, é o seguinte, que o virtuoso, ele busca fazer exatamente isso que você falou. A única coisa que ele busca é desafiar os seus próprios limites dentro do que ele faz. Eu acho que essa é a grande sacada do virtuoso. Eu acho que é aí que o Fletcher busca e aperta o Andrew, e o Luciano falou uma coisa interessante. Doa a quem doer, custe o que custar. Tanto é que o Andrew começa de uma forma o filme e ele muda o seu jeito perante os seus companheiros, perante os seus familiares, né? A gente pode lembrar, por exemplo, da cena dele com o pai no cinema, em que ele tá comendo uma pipoca e o pai fala, pô, você não quer comer a pasta? Não, não, pô, você é estranho, hein? E ele realmente é estranho, né? Porque ele é fechado. Até a própria atendente fala, ah, eu só te vejo olhando pra baixo, eu não te vejo olhando pras outras pessoas. Ah, eu tenho problemas de contato visual. Quer dizer, o Andrew é diferente. O Andrew, ele não é aquela... Ele não é, por exemplo, como o Connelly. Acho que é Connelly, se eu não me engano, o amigo dele de estudos, que parece ser um cara mais descolado, parece ser um cara mais, sabe? Ele não é. Ele é um cara extremamente ganancioso, eu diria. Mas ganancioso com a sua própria arte. E ele é um artista tão dedicado que ele se torna ganancioso por querer tocar cada uma daquelas músicas, querer se desafiar. Eu acho que aí cai no que o Léo falou, dessa questão do próprio virtuoso, que é o que me parece, obviamente, né? O virtuoso, nesse sentido, seria um músico que é mais agitado, ele improvisa mais, ele é menos clássico, digamos assim, né? Por exemplo, é a diferença entre o Buddy Rich e o próprio Joe Jones. O Joe Jones é um cara clássico, um jazzista clássico. Já o Buddy Rich é um cara mais agitado, fazia aqueles solos modificando totalmente a música e por aí vai. E eu acho que bate com o que o Luciano falou dele ser introspectivo, né? Que o Bruno confirmou do que ele olha para baixo, que ele tem dificuldade, ele é antissocial e tal, né? É uma característica aí do virtuoso, né? Eu lembrei aqui, enquanto vocês falavam, da banda Dream Theater, né? Sim, enquanto a maioria das bandas toca para o público, né? De frente para o público, vai ver um show do Dream Theater, às vezes eles fazem uma rodinha e ficam se olhando entre eles, né? Parece que eles estão tocando para eles, né? A gente escutar do palco para a plateia é consequência, assim, mas é engraçado, como eles formam uma rodinha, parece que eles estão tocando para eles mesmo, assim, né? É uma característica do virtuoso ser mais introspectivo, realmente. Agora, Léo, você talvez tenha algum terceiro baterista que pudesse ser aí colocado na lista? De jazz, é claro, porque temos Buddy Rich e Joe Jones, que são duas escolas bem diferentes que foram citadas no filme. Mas tem tantos bateristas bacanas, né? Você colocaria mais algum aí pra fechar três maiores bateristas de todos os tempos do jazz? Eu acho que o terceiro nome que me vem à mente, o Bruno Gunter, seria o Spud Webb. Spud Webb, baterista da grande cantora Ella Fitzgerald, que tinha mais essa mais pegada pro swing, né? Que eu me lembre, Spud Webb, ele não era o mais importante, né? A vocalista, né? A cantora era a mais importante, mas no fundo o líder daquela banda era o baterista, né? Talvez tenha sido o primeiro baterista expoente do jazz aí. É que nem já no rock o Phil Collins e o Genesis, né? Quando ele assume. Por exemplo, ele se tornou o líder da banda com o passar do tempo, né? Eu já colocaria, Léo, Elvin Jones, que, poxa, foi um baterista também bastante interessante, que tocou com muita gente grande, como, por exemplo, o Coltrane, McCoy Tyner, entre outros. Que esse, sim, ele tem uma pegada mais pro Buddy Rich também, porque ele fazia muito solo e etc. Ele já é diferente do Joe Jones, mas o Joe Jones é a base de tudo, entendeu? Então eu não entendo como é que alguém cria um roteiro baseado num músico de jazz, um baterista de jazz, e não coloca Joe Jones como a principal inspiração, entendeu? É estranho pensar dessa forma, é estranho você olhar assim. Talvez pela idade do diretor do filme, ele é novo, muito novo, né? Ele tem 30 anos apenas e esse é o primeiro filme mesmo dele, porque ele fez um teste nos estúdios com aquele Último Exorcismo Parte 2, porque ele queria filmar o Whiplash, um longa, porque ele já havia feito um curta justamente com essa história. É, mas eu acho, Hunter, que na verdade os dois bateristas citados, tanto o Buddy Rich quanto o Joe Jones, eles têm parte fundamental no filme. Um, porque serve de inspiração pela questão do virtuosismo, e eu acho que aí cabe muito, casa muito com a figura do Andrew, e eu acho que isso é positivo. E o outro, porque dá a motivação, a história, pro Fletcher fazer o que faz. É como se fosse, como você falou, ele é a base, certo? O Fletcher é a base do Andrew. Então eu acho que ambos os personagens se conversam nesse sentido, cada um relacionado a um desses bateristas que você citou. Então eu acho que dentro do roteiro da história, pra narrativa funciona muito bem, porque se a gente for pensar, o Andrew, ele só consegue chegar aonde ele chega, porque o Fletcher impulsiona ele, porque o Fletcher taca coisas nele, porque o Fletcher disciplina ele, porque o Fletcher aperta, pressiona, entendeu? Impulsiona ele a ser quem ele é. Então pra mim eu acho que tá coerente com o que é apresentado. Ah, mais ou menos, porque ele já idolatrava o Buddy Rich antes de entrar na turma do Fletcher. Então... Claro, mas é exatamente isso. Mas olha, mas você acabou de reafirmar o que eu falei. O Buddy Rich tem que ser a figura central pro Andrew, pra que o Joe Jones seja a figura central pro Fletcher. Pra que o Fletcher sirva de base, assim como o Jones provavelmente serviu de base, pro Buddy Rich. Entendeu? Como você mesmo acabou de falar. Eu acho que narrativamente narrativamente, tá certo, tá perfeito, é isso. Tem talvez outra leitura inerente aí também, que é o seguinte: o baterista idolatrado pelo protagonista não é definitivamente uma referência na academia, na escola de música, não é adotado pelo Fletcher, e isso talvez sugira, além dessa complementação que vocês estão discutindo, a audácia, o ímpeto do protagonista, do Andrew, em tentar, mesmo nos erros que ele comete, impor o ritmo dele, impor a personalidade dele, sim, impor a assinatura dele na música que ele tá tentando desenvolver e tá sendo, a toda hora, das maneiras mais maniqueístas possíveis, podado pelo Fletcher. Então, esse baterista, é claro, não na história do jazz, mas no contexto do filme, ele é meio que um maldito dentro da escola, dentro dos cânones de música. E ele é colocado goela dentro, no desfecho do filme que nós não falaremos, manifestado na personalidade do Andrew. O Andrew domina a situação. E isso, de alguma forma, tem certa associação que eu acho que não é gratuita. O mais interessante é o Fletcher falando pra ele, quando ele tá começando a tocar, enfim, na primeira audição, olha, que bacana, como é que é, músicos? Estamos diante de um novo Buddy Rich. Eu achei engraçado isso. O sarcasmo, é sarcástico. Sim. Até porque, há poucos minutos atrás, ele não só conheceu as preferências musicais, como a história de vida familiar, a tragédia familiar do Andrew. E vejam vocês, por exemplo, que o próprio Andrew, nas escolhas musicais, personalidades ou drama familiar, ele desenvolve-se ao longo do filme enquanto maturação, não só técnica musical, mas de personalidade. Isso também se manifesta na maneira que ele toca, ou que ele deveria tocar no começo, e toca definitivamente no desfecho, no decorrer do plot, do roteiro do filme. Ele literalmente dá o sangue pela música, né, Luciano? Ele primeiro manipula a bateria e depois ele se transforma na bateria como fossem os dois uma coisa só, meio que cisne negro, sabe? Nossa, eu pensei exatamente isso. E aí, a gente poderia descrever, por exemplo, a cena final do filme, nós não faremos isso em respeito ao ouvinte, se não dá uma dica de sangue, suor e lágrimas, cara, que transforma os dois num ser só, amalgamados. Perfeito, perfeito. Porque é o que eu falo, esse filme, mesmo que a gente fale spoilers, mesmo que a gente acabe incorrendo nesse erro, é um filme que você, meu caro ouvinte, você precisa realmente ver, porque tem toda uma sensibilidade, existe todo um jogo que o diretor faz, existe toda uma discussão, existe tantas linhas de análise que você pode entrar, enfim, com relação à questão do artista dedicado, se ele é inescrupuloso, se o Fletcher é um mestre meio que incompreendido, se ele é realmente um carrasco, se o Andrew realmente é um virtuoso, é alguém que pode ser um novo Charlie Parker, assim como o Fletcher procurava, ou não, ele pode não ser, ele pode realmente ter tido rompantes dessa capacidade. E aí, entendeu? Isso não fica definido, porque o filme, ele te faz pensar nessas possibilidades, mas ele não te dá um fim, né? Ele não te chega, ele se tornou isso aqui, ponto, acabou, entendeu? Não, o filme não faz isso pra você. Mas o filme, ô Costa, não é a história da carreira do Andrew. A discussão do filme quer chegar no ponto, existe abuso do professor ou não? É irrelevante se o menino seguiu na carreira ou não pra história do filme. A questão é, qual é o limite sobre o estímulo e o abuso? Porque algumas pessoas assistindo este filme vão considerar abusivas as técnicas adotadas pelo Fletcher. Outras entenderão como o par, tanto o aluno como o professor, que são métodos necessários para se descobrir um novo ídolo, um novo gênio. E, infelizmente, no nosso contexto histórico, as pessoas tendem mais a acreditar no abuso, cara, porque elas carregam o código de consumidor debaixo do braço, até porque qualquer tipo de aquisição material ou intelectual hoje é quase que uma posse adquirida e não uma capacidade desenvolvida. As pessoas têm uma forte deficiência em negação, em aceitar uma pressão, aceitar um não. E aquele diálogo que eles têm no momento que vocês sabem, quem assistiu sabe, que os dois conversam aberta, franca e adulta de forma adulta, deixa isso muito claro. A nossa sociedade tá muito mais tendenciosa a ficar horrorizada com os métodos do Fletcher do que entender que ele tá lapidando o diamante do bruto, entendeu? E, infelizmente, as consequências sociais e jurídicas são aquelas que aconteceram no filme. É, o Fletcher até diz que a frase mais nociva que a sociedade já inventou foi bom trabalho, né? É uma desculpela social para dizer, siga o seu caminho mediano, medíocre. Você não vai se destacar em relação aos outros, porque, infelizmente, eu preciso te condescender de uma boa consciência de que você tá indo pelo caminho correto, quando, na verdade, eu tô te incapacitando. É, a ideia desse bom trabalho que é dito no filme é a banalização do elogio. Então, quando você recebe muitos elogios, você acredita, né? Você, como ser humano, acredita que não é necessário mais evoluir. Você está bom, você está ok. Você está medíocre, como o Luciano bem disse. E, poxa, para se alcançar a excelência, você precisa ser testado. O ponto é, será que o personagem Fletcher ultrapassou os limites até mesmo de tortura mental e psicológica? Esse que é o ponto, essa que é a chave do filme. A carreira do Andrew é irrelevante pro filme. O ponto aqui são os dois. É essa discussão que torna esse filme tão bacana. E é por isso que o filme passa a ser interessante. Eu não sei se genial, porque eu sou um aleijado musical, mas ele é interessante neste aspecto, nesta mensagem, porque ainda que você saiba a opinião dos dois personagens principais em relação a esse paradoxo, o filme ainda assim joga no colo do espectador para que ele decida se é abusivo ou se não, se é um estímulo para o desenvolvimento de uma estrela. Cada um pode fazer o seu juízo de valor independente dos juízos feitos pelos personagens, que são bem evidentes. Claro, e eu diria até mais, Luciano. Eu acho que o incômodo gerado por esse suposto abuso do Fletcher é o que transforma esse filme em algo interessante, porque a reação do espectador, ela é diversa. As pessoas não entendem, as pessoas se incomodam com aquilo. E, poxa, na visão de ambos os personagens do filme, tanto quem está sofrendo o suposto abuso e quem está cometendo o suposto abuso, aquilo é necessário, aquilo ali é preciso ser feito. Então, é esse tipo de coisa que, quando você entra de choque com o público, quando o público não entende, o público se incomoda, é que o filme alcançou o objetivo. Tá aí, o objetivo do filme era esse, era trazer esse tipo de pensamento, e ele conseguiu. É, porque na cabeça do Fletcher, pra você moldar um gênio, pra você achar um Charlie Parker, o que ele tinha, né, de noção, é que você precisa ir ao extremo. Você precisa tirar daquele indivíduo não só o que ele pode te dar de melhor, mas o que ele pode te dar de genial, né? É o ótimo, aquela história do ótimo inimigo do bom. Pro Fletcher é o contrário, o bom é inimigo do ótimo, né? Então, ele precisa do ótimo, ele não se contenta em chegar no, como vocês falaram, no mediano. E talvez essa seja a grande linha em que nós nos colocamos, porque muita gente, óbvio, não suportaria o que o Andrew suporta em determinada parte do filme, ou não acharia correto a forma como o Fletcher faz as coisas, mas de uma certa forma, o que a gente pode ver é que funciona. O Andrew, ele passa uma capacidade, ele se estimula, ele consegue ultrapassar o seu próprio nível. Muitas coisas, tá certo, acontecem no meio do filme, em que você até é levado a crer que ele tava num extremo tão grande, mas tão grande, que a coisa iria acabar descambando para um outro lado, como acontece. Mas se a gente for parar para pensar, tudo que ele consegue no final é porque ele passou por aquele caminho, né? Porque ele foi estimulado, ele foi forçado, ele foi levado além do seu limite, né? E a gente sabe que a grande arte, né, sempre vem, sempre surge na adversidade, né? Sempre aparece na negação do que existe hoje, do que é comum hoje. Ou então, né, você pega lá os primeiros músicos do jazz que passaram fome, que a vida desgraçada e que extravasaram na música toda a sua revolta, dificuldade, né? E assim criaram músicas que são lembradas até hoje. Ao mesmo tempo, né, eu acho que o filme é um tapa na cara, né? Se você se sente incomodado, e eu me incluo, com o método do Fletcher para o Andrew, bom, o filme tá te chamando de medíocre, né? Eu me senti um medíocre assistindo o filme, né? Eu não sei se estou disposto a dar sangue, suor e lágrimas como o Andrew fez para criar algo genial, né? Talvez eu seja mesmo esse cara mediano, né? Volto mais atrás no tempo, Léo. Quando o Cavell escreveu O Príncipe, óbvio, tava olhando pra política, mas ele fez isso em meio ao período renascentista e humanista. Ele tava envolvido em arte também. E a grande frase que fica na história desse livro é: o fim justifica os meios. Só que hoje, Maquiavel é sinônimo de maquiavélico, que é o método do Fletcher, cara. As pessoas não conhecem, não conseguem conceber. Quando eu digo as pessoas, eu não tô generalizando, mas tô colocando uma grande parcela dos nossos conviventes. As pessoas não conseguem conceber de que no pain, no gain, cara. Entendeu? E infelizmente, a mediocridade impera justamente por não reconhecer, voltando, que os fins justificam os meios e que pessoas determinadas, elas se reconhecem como tal. Daí que eles não são inimigos, os dois personagens. Eles foram feitos um para o outro. Exato. Eu até acrescentaria aí um filme recente do Elijah Wood, onde ele interpreta um pianista. O filme já não é tão bom quanto o Whiplash, né? É o Gran Piano. Não sei se alguém aqui já assistiu. É recente, inclusive. É do ano passado ou retrasado. E esse filme é o seguinte, é um pianista que erra uma nota e aí ele acaba se afastando das apresentações e acaba anunciando, depois de um determinado tempo, o seu retorno. Só que aí quando ele retorna nessa grande apresentação, alguns terroristas lá invadem a apresentação, só que de forma bem sigilosa, né, apontando apenas pra ele: olha, se você errar uma nota, a gente vai matar sua mulher. Olha lá no telão da apresentação. Aí mostra lá o rosto da mulher na plateia e, entendeu? Eles conseguem fazer com que ele se sinta assustado. Então, de certa forma, é o que o Fletcher faz. É claro que ele não chega a esse extremo, né? Esse filme tá mais pra um camp do que pra um drama mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, o meio é mais ou menos o mesmo. Ele chega no extremo, ele causa dor, ele causa estresse. E isso tudo é necessário para que o artista consiga chegar no seu limite, conseguir, na verdade, ultrapassar o seu limite. Então, de certa forma, é necessário, sim. Então, eu acho que, para a história do filme acontecer, para os grandes gênios aparecerem, inclusive na vida real, eles têm que ter passado por uma grande adversidade. Senão eles seriam o mais do mesmo. Eu acho que quanto mais cômoda é a situação, né, talvez menor a genialidade, né, ou talvez menor essa busca pela genialidade, né. Lógico que pode acontecer. Quanto menor o desafio, menor é o objetivo alcançado. Então, eu acho que a gente tem que levar por esse lado. Quando o artista, seja músico, seja um cineasta, seja o que quer que seja, ele faz alguma coisa, mas o desafio é muito fácil, é muito simples, a obra torna-se simples. É consequência, sabe? Uma coisa é totalmente proporcional à outra. Quanto mais adversidade você tem, mais espetacular é o seu trabalho. Tá? Pelo menos na minha forma de enxergar isso. Não, e independente se tá certo, se tá errado, a forma como o Fletcher faz a coisa, enfim, e muita gente pode dizer que sim, está errado, que não é assim que se estimula, não é assim que se faz o cara ultrapassar os seus limites, enfim, e pode fazer até uma conexão com o filme do Kubrick, né? O Sargento Hartman, inclusive, os personagens se conversam muito, e eu acredito que até a inspiração do J.K. Simmons possa ter sido essa, enfim. O Andrew, ele estava disposto a dar sangue pela música, ele estava disposto a ultrapassar limites, tanto é que ele tem uma parte que ele tá com a mão já toda ensanguentada, ele bota no gelo e volta a tocar, ele vai botando atadura atrás de atadura, ele vai treinando, até o ponto de ele conseguir praticamente saber a música Whiplash sem precisar da partitura, né? Ele conseguia tocar ela com uma desenvoltura sem precisar nem ler a partitura, ele simplesmente sabia a música de trás pra frente e de frente pra trás. E o próprio baterista, o baterista principal da banda, o Tanner, ele não conhecia, ele precisava das anotações, as quais o Andrew, não, eu consigo tocar a música. Então, é aquela coisa, até que ponto você tá disposto a ir, né, pra se tornar um diferenciado, pra se tornar talvez genial. Esse é o real sentido, gente, de autoajuda. É isso. É verdade. Esse filme tem um quê de autoajuda aí, mas eu acho que não é o objetivo central do filme, tá, o Luciano? Eu acho que se você considerar autoajuda no sentido corriqueiro, né, que a gente convencionou, sim, tem nada a ver. Mas genuinamente, faça por si, cara. É o que ele faz. Ele não se acomoda, né? Ele não se acomoda. Quando o Flat diz que ele não pode, quando o Fletcher diz mereça a música, ele vai lá e treina até merecer a música. Ele vai lá, se desenvolve, ele treina mais do que todo mundo, ele acorda mais cedo, ele vai dormir mais tarde, ele fica com o fonezinho ouvindo a mesma música várias e várias e várias e várias vezes, lendo a partitura, fazendo com a boca, né, o que seria a batida do instrumento. Então, assim, o Fletcher coloca o desafio e ele ultrapassa o desafio. O Fletcher coloca mais um e ele ultrapassa mais um, né? É isso que achei interessante. Então, assim, esse sentido de autoajuda é interessante, né? Porque ele faz por ele mesmo. Ele realmente não espera que o outro vá facilitar a vida dele. Ele sabe que existe um desafio, ele sabe que ele tem que passar e pelas únicas e próprias forças, né? Isso aqui é interessante. O que, aliás, se confirma no final do filme, Luciano. No Sim. final do filme, aquela caminhada que ele dá e o retorno que ele faz é que mostra que isso que você falou faz todo sentido. There are no two words in the English language more harmful than good job. Bom, meus amigos, eu acho que agora podemos discutir um pouquinho das atuações, da direção do filme, das indicações ao Oscar que o filme já recebeu. Então, eu pergunto pra vocês, vocês gostaram desse jovem diretor? Eu gostei, Gunter. Eu gostei que, pra mim, pelo menos, né, ele é um cara que tem uma capacidade visual, assim, técnica interessante. Ele tem umas sacadas que ele quer, né, dos planos, da brincadeira com os personagens, da forma como eles estão espacialmente colocados em tela. Eu acho que se a gente analisar, por exemplo, que o Andrew, e muitas vezes ele, a forma como ele é filmado define muito da cena, mas ela também te engana. Por exemplo, tem uma hora que ele tá sendo filmado de baixo pra cima, e ele tá numa, sabe, numa crescente, e aí o Fletcher começa a falar e ele, buf, morre ali, entendeu? Então, tem umas sacadas muito legais. Eu acho que o diretor, ele consegue, até pra um trabalho desse nível que o Whiplash pede, até porque fica muito centrado em duas figuras o tempo todo o filme, é na figura do Fletcher, é na figura do Andrew, é na figura do Fletcher, é na figura do Andrew, é quase que um bate-bola entre eles no filme todo, né? Eu acho que esse trabalho que ele fez, Acosta, é tão importante pra ele, porque ele já havia feito um curta, aí ele adapta o curta dele pra um longa, isso tudo porque ele era, sim, um músico aspirante e baterista. Então, talvez ali o Andrew seja baseado nele mesmo. E é por isso que essa história é contada com muita paixão, pelo menos eu vejo paixão nele. E espero que ele continue assim, porque precisamos disso, a gente tem que acabar um pouco com esses latados, entendeu? Sair da mesmice, trazer coisas novas, discussões interessantes. Paixão é um termo que pode ser deslocado também para a própria fotografia. Tons quentes, quando a situação é idem, sugerem isso. Outro aspecto que chama bastante atenção nesse filme são os planos. Plano americano, numa quantidade significativa, desenvolvendo-se aí para closes, muitos closes, e isso é importante porque a emoção é um aspecto gritante na história que está sendo ali contada. Plano detalhe também. E muito plano dentro do detalhe. Muito objeto, muito recorte num detalhe, o ouvido, a cabeça, a mão com o curativo, enfim. Tudo isso me sugere passionalidade. A veia na testa saltando, né? Exato. Do Fletcher, por exemplo. Mas, ô Luciano, a quantidade de plano americano se justifica porque o filme é baseado em dois personagens. A história do filme não é o Andrew, não é a trajetória dele, e sim a discussão dos dois. Então precisamos dar o máximo de detalhes para aqueles personagens. E aí que o plano americano entra, porque ele é criado para isso. Então ele é usado para isso. Ainda que tenha, concordo contigo plenamente, ainda que tenha outros personagens, esses são tão irrelevantes pro plot que eles são desconsiderados desde o roteiro, com as supostas plot twists. A namoradinha dele promove duas dessas, uma das quais me enganou, ingênuo que eu sou. Sim. E claro, em relação aos planos, o plano americano tem essa função que brilhantemente você sintetizou, Gunter, que é desconsiderar todo o universo, aquela discussão que vocês disseram que esse músico não toca pra plateia, toca para si, e fechar no universozinho ali, no mundinho dos dois. Sim, reparem quantas vezes a gente vê plateia e reparem o quão insignificante a plateia é pro filme. Os próprios músicos, os colegas, são meros manequins praticamente. Significantes. Participam de uma ou outra cena só. Exato. A grande figura, o Gunter disse muito bem, o grande debate, o grande bate-bola é entre essas duas figuras, ponto, entendeu? Os outros meio que compõem o que precisa, obviamente, né? A cena precisa ser composta, óbvio. Mas o central, o seu olhar, o direcionamento dele, dado pela câmera, profundidade de campo, os acordes, através da própria montagem, é para as duas figuras, ponto. Seja na sombra com o Fletcher, seja ele aparecendo, seja ele escancarando uma porta, parecendo um rei e entrando com aquela soberba. No início do filme, né? Isso é essa cena é fantástica, né, Costa? E sensacional. É, o filme, foi o que eu falei, o filme tem uma capacidade visual, técnica, nesse aspecto muito bom, que se complementa com a montagem, olha, primorosa. Excepcional. Primorosa. Excepcional. Muito dinâmica, com os cortes bem interessantes em alguns momentos chave do filme, e mesmo na questão da montagem, casada aí com uma encenação bem interessante, relacionada aos dois que interessam, que são também fundamentais pro que tá sendo ali contado, e com seja caras e bocas, expressões, ou a própria gestualidade das mãos rítmicas, né, na bateria, ou mesmo na cena do piano com o Fletcher. Eu concordo que o diretor se saiu bem, ele tinha um bom roteiro e ele soube implementar isso audiovisualmente muito bem, reforçando a narrativa, né? Mas eu não vou elogiar ele não, cara. Eu acho que ele tem muito que mostrar ainda pra que ele veio, cara. Ah, será? concordo contigo. Dando uma de Fletcher, inclusive, né? Será que ele deu uma sorte de principiante? Essa era a história da vida dele? Ou vamos ver mais filmes com esse nível, né? É esperar pra ver. A gente pode ter aí um novo Shyamalan, não é, o Leonardo? Então, temos que tomar cuidado mesmo. O que podemos dizer de Damien Chazelle no momento é que ele fez um filme extremamente apaixonante. Quem vê esse filme e tem um mínimo de sentimento, seja pela música ou por situações adversas ou dramas, vai se sentir tocado. Então ele conseguiu, no meu modo de ver, atingir o objetivo dele. E, pô, precisamos falar também da trilha sonora e edição de som do filme, né? Que isso aí é uma brincadeira, né? Esse filme foi indicado a alguns Oscars, né? Inclusive de melhor ator coadjuvante pro J.K. Simmons, que simplesmente está sensacional. Ele... Eu vi muita gente maldando porque ele fez o primeiro J.J. Jameson lá da trilogia do Sam Raimi pro Homem-Aranha. Dizendo que ele levou o J.J. Jameson ao extremo. Eu acho que não é bem por aí. Ele estudou muito bem o personagem. Ele criou ali um background muito interessante para aquela história toda, pela paixão que ele tem pela música bem executada. E ele dá um show. Eu vou me surpreender se ele não levar esse Oscar na cerimônia que está para acontecer. Ele levou o Globo de Ouro, né, de já levou o Globo de Ouro também. É, o que eu posso dizer sobre a atuação do J.K. Simmons é que ele tem uma atuação extremamente sutil. A verdade é que a gente lembra mais, fica mais marcado as cenas em que ele tá xingando, que ele lembra o Sargento Hartman, né? Mas eu acho que o grande diferencial dele pro Sargento Hartman é que ele tem um aspecto dúbio. Ele tem um lado humano, ele se sensibiliza com a música, né? Mostra ele conversando com uma menininha no corredor, ele abraçando um amigo. Existe dualidade, existe profundidade psicológica no personagem, e ele sutilmente passa isso pra gente. Eu acho que ele não merece o Oscar, o Globo de Ouro que ele já levou, porque ele fez um carrasco que só xinga e tal. Não, cara, a atuação dele realmente é sensacional, indo de um extremo ao outro. Sim, ele interpretou um ser humano apaixonado pelo que faz, de uma forma totalmente perfeita. Assim, qualquer um compra quem é o Fletcher do filme. Todo mundo compra. Ele é um idealista. Exato. E só pra reforçar que existe essa dualidade no personagem, é interpretando o nome dele, né? Terence Fletcher. Terence, em latim, significa gentil, né? E Fletcher tem a ver com flecha, fabricação de flechas, e é alguma coisa opressora, né? J.K. Simmons está interpretando um gentil opressor. Ele não é simplesmente um carrasco que sai xingando todo mundo. Entendeu? Olha, que legal, que eu não tinha pensado no nome do personagem. Daniel, boa interpretação. O que eu queria falar é rapidamente sobre a trilha sonora. Olha, que trilha sonora fantástica, fantástica. Eram músicas que eu não conhecia, né? Mas, obviamente, são músicas que você pode encontrar aí, como Whiplash, a própria Caravan, a Upswing, que é muito legal. Entre outras músicas, a Casey Song, por exemplo, que é a Bruno música... Costa, eu recomendo você procurar a versão do Joe Jones pra Caravan. O solo que ele faz é algo extremamente bonito, extremamente belo e totalmente oposto da versão do filme. Assim, é mágico. Procure a versão de Caravan com o Joe Jones na bateria. só pra esclarecer, Caravan é uma música do Duke Ellington que todo mundo regravou. Se você colocar no YouTube, você vai ver vários, vários ótimos bateristas tocando a Caravan e cada um, obviamente, dá o seu a interpretação pra música e tal. A do Burr Reach é muito famosa, inclusive, tem muita gente que elogia bastante, dizendo que ela é a versão, digamos assim. Mas, voltando à conversa a qual nós estávamos aqui desenvolvendo, a trilha sonora desse filme é fantástica, a edição de som casa perfeitamente com a montagem, isso é incrível. Tem uma sequência inicial, isso não é spoiler, era de 15 minutos, primeiro minuto de filme, não tem nada demais, mas pra quem gosta desse tipo de coisa, desses elementos, várias imagens vão sendo mostradas, várias situações do cotidiano, do dia a dia do personagem, e casando perfeitamente com a transição da música, com a batida da baqueta na bateria. Cara, é um troço assim fantástico, fantástico, a forma como a trilha sonora influencia diretamente na narrativa e como ela conduz o próprio filme. O filme se deixa conduzir pela sua trilha sonora, isso é uma coisa incrível, porque é ela que dá o ritmo, inclusive com o próprio Fletcher, quando ele diz, né, 1, 2, 3, 4, conte, você tá adiantado, você tá atrasado, pro personagem do Newman, né? Então é perfeito, isso é primoroso mesmo, um trabalho assim incrível, e tinha que ser, né, porque é um filme que trata de música como seu principal elemento narrativo, mas ver esse tipo de coisa chega a dar, assim, uma refrescada na sua memória, nas coisas bacanas que são possíveis fazer com o cinema, né? Aí, foi aquilo que eu falei do Whiplash, né? A versão do Whiplash tocada no filme não é a versão original. Façam esse trabalho aí, ouçam as duas versões, comparem, que vocês vão ver que elas são diferentes, e a do filme é mais rápida e mais suave, como o próprio Leonardo já tinha falado antes. There are no two words in the English language more harmful than good job. Caríssimo Leonardo Carnelos, por favor, eu gostaria que você desse suas considerações finais sobre Whiplash e, é claro, sua nota lá no Filmou para esse filme. Bom, eu dei 5 estrelas e favoritei o filme no Filmou. Vamos ver como o filme sobrevive aí ao tempo, né? Eu realmente saí bastante empolgado do cinema. Eu gosto bastante do filme. É, eu acho que no trailer ele solta um monte de adjetivos, né? Que o filme é visceral, triunfal, empolgante, excitante. E eu acho que o filme cumpre o que ele promete no trailer. É, eu acho legal também que ele tira um pouco essa máscara de que o jazz, ele é uma música descontraída, né? Cheia de improviso, o pessoal vai lá, toca junto e é descompromissada. Não, na verdade não. O jazz não tem nada de punk rock, né? Não, de forma alguma, cara. Essa habilidade de improvisar e todo mundo tocar junto e criar solos maravilhosos, né? Só é possível pela grande dedicação dos seus músicos, né? Pela disciplina, né? Então, pela grandeza deles. Com certeza, com certeza. Não é qualquer Zé Ruela que chega lá em cima e faz o que os grandes músicos do jazz fizeram, né? Bom, um filme que fala sobre o jazz dessa forma, né? Um filme que fala sobre superação, sobre fazer sacrifícios, né? E sobre a relação de um mestre e um aprendiz dispostos às últimas consequências pelo amor à música. É fantástico, ok? Não deixem de assistir no cinema, né? Perfeito, perfeito. E agora, Luciano, sua vez, por favor. O que você achou de Whiplash? E, é claro, sua nota lá do Filmou pra ele. Cara, em síntese, trata-se de uma história sobre música que é agradavelmente acrobática e saborosamente temperada. Não só faz bem aos ouvidos, como também à consciência, dada essa mensagem que foi discutida neste episódio. Uma grata surpresa, graças à indicação do Léo. Obrigado, viu, Léo? Quanto a estrelas, eu darei 4 estrelas considerando que a quinta ausente é minha culpa pela falta de plenitude em não saber mais sobre o jazz, porque ajudaria muito para entender plenamente e musicalmente o que eu assisti. Excelente. E agora, meu xará, Bruno Costa, por favor, o que você achou de Whiplash? É claro, só notinha lá no Filmou, vai, conta pros ouvintes. Bom, eu adorei o Whiplash, eu me diverti muito, é um filme que me prendeu do começo ao fim. Tem um ritmo muito bom, muito gostoso, não porque é um filme de música, mas porque a condução dele te leva a isso e o filme realmente consegue fazer com que você tenha uma imersão muito grande. Gostei muito dessa dualidade, gostei muito dessa brincadeira dos personagens. Acho que isso favorece muito o filme. Adorei conhecer essas músicas e vou te falar que depois de ver o Whiplash, eu comecei a buscar alguma coisa de jazz pra ouvir, pra conhecer. Fui atrás dessas músicas, fui atrás de regravações, fui atrás de outras versões, enfim. Pra essa Caravan, então, é uma música fantástica, fantástica, fantástica. Eu recomendo a todos que, mesmo que não vejam o filme, eu gostaria que todos pudessem ver, mas que vão atrás do soundtrack, pelo menos. Ouçam o soundtrack de Whiplash. Eu fiz esse favor a mim mesmo hoje, eu coloquei no meu trabalho, deixei tocando. Se eu não me engano, são algo em torno de 55 minutos de muita música bacana. Eu, inclusive, botei, acho, até no meu Facebook, pro pessoal poder ouvir e tudo mais, enfim. Porque realmente é sensacional. Mas voltando ao filme em si, grata surpresa, um ótimo trabalho, acho que muito bem realizado. Eu também vou com o Luciano, 4 estrelas. Essa 5ª estrela, acompanho o Luciano também. Se eu soubesse um pouco mais de jazz, acho que isso me favoreceria a aumentar a minha nota, porque eu acho que me daria uma visão ainda maior, um entendimento melhor do filme. Mas eu acho que é um filme muito bom, muito bem executado. Convido a todos a ver no cinema, que eu acho que é uma experiência bem bacana, bem bacana. Assim como o Leonardo, gostei, saí renovado, saí empolgado com o filme, eu diria. Muito bem, muito bem. E a minha nota lá no Filmou para o Whiplash, caríssimos ouvintes, será 5 estrelas, porque o filme, ele entregou tudo aquilo que ele se propôs no trailer, nas primeiras cenas do filme. Ele tem elementos, tem plot twists interessantes, tem a condução fantástica, tudo aquilo que a gente já falou lá nos aspectos técnicos, onde temos uma edição primorosa, temos um trabalho de som excelente, atuações muito boas. O menino que faz o Andrew, poxa, me surpreendeu bastante, porque ele é um ator conhecido por filmes de adolescentes, sabe? Filmes menores, no quesito artístico. Então, ele conseguiu sair dessa parte comercial do cinema de Hollywood e entrou num belo filme, grande filme. Foi uma grata surpresa, como bem disse o Luciano, e faço as minhas palavras a do Costa. Por favor, vejam esse filme no cinema, porque vale a pena você ouvir essas músicas, essas belas canções, numa boa sala de cinema, com som bem trabalhado, com som bem amplo, e tem uma boa diversão, porque é muito bom mesmo, excelente. Bruno, antes de você terminar, queria falar só mais uma coisa, eu te interrompendo, mas eu acho que é importante. Infelizmente, óbvio, né, esse programa, o Pipoca, ele não pôde discutir todos os pontos do filme, mas nós faremos isso nos comentários, nós faremos isso com você, ouvinte. Assim que vocês forem comentando, nós iremos lá nos comentários e vamos discutir o final, vamos discutir cenas importantes, porque eu acho que esse filme vale a pena a gente fazer um tópico lá, falar sobre o final, falar sobre algumas coisas importantes que nós não podemos falar dentro do podcast, mas assim que você assistir, será discutido. Perfeito. Dado o recado do Bruno Costa, eu agradeço vocês, ouvintes, por terem escutado o programa. Reforço o recado, comentem sempre nos programas, perguntem o que vocês quiserem, indiquem determinados pontos de vista que são conflitantes com os nossos. E tá aí, façam dos comentários um fórum de discussão. E até o próximo CineCast.